我，como vengo, de mañana guapo, hace que yo banamo, de mañana guapo, como amas vengo, levo un olhinho fechado, otro vamos lo acordado, de mañana guapo, hace que yo banamo, buscar pãozinho. Descasquei a laranjinha com faquinha e com garfinho. Ficou tudo impressionado com um homem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Descasquei a laranjinha com faquinha e com garfinho. Ficou tudo impressionado com um homem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Nunca Mas mar o peso alo. Vai! Essa é a rádio que só toca sucesso. Like. sinal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. novo ingrediente, amor novo, tão diferente, sou um todo viver. Tô contente, tô contente, com este novo ingrediente, amor novo, tão diferente, sou um todo viver. Tô contente, tô contente, com este novo ingrediente. Fique em sintonia com o canal 2. Vai, não vai. vai deixar.